da cara e grava lança latinamente falando. Guerreiros linha de frente, recrutando, convocando pro exército do gueto, lanceiros negros de hoje. Quem não foge do combate, nem vive de fama e pose, deixa pra trás os covardes, os Bento Gonçalves da vida. Branco de cor, negro sou por justiça. É assim também no rap, nas correrias da vida. Uns retocam a maquiagem, outros matam um leão por dia. Mas a poeira da arena não esconde a história. Quando enfim cair por terra, Deus concederá a glória. Triste quem olha pra trás, relembrar o seu passado, sem motivos de orgulho, atrás da moita cagado. Enquanto pingava um sangue dando a cara a tapa, os verdadeiros guerreiros nunca fogem da batalha. Dão a vida se preciso, morre sem baixar a cabeça. Olho no olho inimigo sem temer o que aconteça. Eu aposto na vitória e sei que ela um dia virá. Pode o tempo passar, jamais se apagará. Sou guerreiro, sou lanceiro, sou linha de frente. Dou a vida se preciso, pois a história não mente. Mesmo que o tempo passe, a verdade é uma só. Guerreiros são eternos e covardes viram pó. Sou guerreiro, sou lanceiro, sou linha de frente. Dou a vida se preciso, pois a história não mente. Mesmo que o tempo passe, a verdade é uma só. Guerreiros são eternos e covardes viram pó. Não tive tempo para ter medo, palavras de Marighella. O guerrilheiro, a luta aqui é microfonizado, objetivo principal, resgatar as quebradas do crime presídio. Pedra de crack, isso é ser lanceiro, rapper underground. Não pagar de boy fazendo rap universitário, pra comer as pate ou fumar baseado. Se diz militante, 18 anos de movimento, parece obra pública, parada no tempo. Tem que ter ação, se tiver coração, ao se deparar com os problemas do mundão. Quer fazer política, se diz ativista, só com a luta vem a conquista. Forma teu exército, sai pra rua, protesta contra a fome e atual ditadura. Sou guerreiro, sou lanceiro, sou linha de frente. Dou a vida se preciso, pois a história não mente. Mesmo que o tempo passe, a verdade é uma só. Guerreiros são eternos e covardes viram pó. Sou guerreiro, sou lanceiro, sou linha de frente. Dou a vida se preciso, pois a história não mente. Mesmo que o tempo passe, a verdade é uma só. Guerreiros são eternos e covardes viram pó. Afiado, meu guerreiro, é como a ponta da lança. Lanceiro implacável sem perder a esperança. Nas que é atitude, lutar e respeito. Preparado sem temer, nossa base e fundamento. Na areia do deserto, no cerrado dos pampas, espírito imortal, testemunha do drama. Do asfalto da favela, em cada beco da quebrada, injustiça, intolerância, repressão, sem palavras. Aqui é isso mesmo, se envolver pra ganhar, desistir, nem pensar, usa a voz pra somar. Pé na porta, fecha a guarda, queixo duro, erga a lança. Pro futuro só promessas, no presente a esperança. Sou guerreiro, sou lanceiro, sou linha de frente. Dou a vida se preciso, pois a história não mente. Mesmo que o tempo passe, a verdade é uma só. Guerreiros são eternos e covardes viram pó. Sou guerreiro, sou lanceiro, sou linha de frente. Dou a vida se preciso, pois a história não mente. Mesmo que o tempo passe, a verdade é uma só. Guerreiros são eternos e covardes viram pó.